Ingenuidade. De Contos de Arthur Azevedo, volume 3. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Ingenuidade, de Arthur Azevedo. O Vaz desejava Ernestina Friandes, não porque ela não tivesse todas as aparências de uma senhora honesta. Desejava porque o marido, o Friandes, era um pax vobis, que estava mesmo a pedir que o enganasse. Quando, após 4 meses de perseguições incessantes, o sedutor conseguiu a promessa de uma entrevista, ficou muito atrapalhado, por não saber aonde levar a moça. Em casa dela era impossível o encontro. Havia a tia Chiquinha Friandes, velhinha esperta e desconfiada. Em casa dele também não podia ser, porque ele não tinha casa. Apesar dos seus 30 anos, vivia ainda sob o teto e as sopas do pai. O nosso herói lembrou-se, afinal, de um amigalhaço muito dado a cavalarias altas. Foi ter com ele, expôs-lhe a situação e pediu-lhe que lhe arranjasse um ninho. Tu compreendes? Não posso nem devo levá-la a uma dessas casas de alugar quartos que toda a gente conhece. Seria abusar da sua inocência. Então a pequena é tão inocente assim? Se é, não fala senão de pálpebras caídas e qualquer coisa lhe faz subir o rubor às faces. Sou seu primeiro amante. Deixa de dessas pretensões. A gente nunca é o primeiro amante. Falas assim porque não a conheces. Vou indicar-te um lugar onde podes levá-la com toda segurança, porque é uma casa que ainda não está conhecida. Rua tal, número tantos. Vai até lá e procura de minha parte a dona Efigênia, que te servirá perfeitamente. Olha, leva-lhe o meu cartão. O Vaz foi à casa indicada e obteve o que desejava. Um bom quarto, espaçoso, bem mobiliado, arejado, com todos os requisitos. Inclusive o de ficar logo no topo da escada, de modo que ele e Ernestina poderiam entrar sem ser vistos. No dia da entrevista, correu tudo às mil maravilhas. O Vaz esperou a sua presa na esquina. Ele entrou primeiro, ela depois, e lá se demoraram perto de 1 hora e meia. Por que tanto tempo? Porque uma virtude não cai com a mesma facilidade que as paredes do hospital da penitência. Arrependida de haver subido aquela escada infame, a Ernestina resistiu quanto pôde. Não, não, não. Eu quero conservar-me fiel aos meus deveres. Que juízo estará o senhor a fazer de mim? O Vaz, justiça lhe faça, não respondeu como Pedro I, que era um bruto. E o Friandes? E o meu pobre Friandes, que tem tanta confiança em mim? A Ernestina saiu primeiro. O Vaz ainda ficou. E Dona Efigênia veio perguntar-lhe com o mais amável dos sorrisos. Então, agradou-lhe o quarto? Muito, e se a senhora quisesse, eu ficaria com ele só para mim. Ah, isso não pode ser. Por quê? Porque é um cavalheiro e uma dama que tem este cômodo tomado para todas as quartas e sábados, às 4 horas. Não sendo nesses dias e a essa hora, o quarto é seu. Bom. O Vaz pagou generosamente a hospedagem e saiu. No dia seguinte, lembrou-se que era sábado e, sendo desocupado, sentiu desejo de conhecer a dama e o cavalheiro das 4 horas. Para isso, postou-se num momento aprazado, bem defronte da casa hospitaleira, arranjando por trás de uma árvore um magnífico posto de observação. O cavalheiro foi o primeiro a chegar. Era um velho, com todas as aparências de respeitável. A dama pouco se demorou. Era a própria Ernestina Friandes. Imaginem a surpresa do Vaz, que daquele momento em diante, convencido de que o ingênuo fora ele, nunca mais se fiou na ingenuidade das mulheres. Fim do conto. Ingenuidade, de Arthur Azevedo.